mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar. Agora eu tô sempre junto de você.